a acompanhar a atualidade e o moderno, criámos uma exposição moderna, acolhedora, bonita, sem dúvida, tenho imenso prazer que está bonita e pode provar isso, onde temos aqui um bocadinho de tudo para apresentar aos nossos clientes, desde a mobília de quarto à sala, um ambiente moderno, mais clássico, à cozinha completamente equipada e onde temos um programa de mobiliário que apresentamos ao nosso cliente, onde fazemos a decoração toda da casa, ou seja, pegamos na casa com pés, cabeça, fica a obra toda concluída. Apresentamos a maquete, temos neste momento capacidade de desenvolver o projeto todo do nosso cliente. A nossa intuição é pegar no local e enquadrar o espaço e criar o ambiente. Fazemos todo um mobiliário por medida e com uma eficácia de entrega que eu posso lhe dizer, não é por sermos nós, mas atualmente não há. Posso lhe adiantar que nós colocamos montagens de cozinhas numa semana, desde planificar a executar, montagem, trabalho executado.